Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar tem o prazer de convidá-los para ouvir, a partir de agora, a radiodramaturgia Verdades Inventadas. Liberte sua imaginação e abra seus ouvidos para participar das aventuras de Laura e de suas experiências imaginárias. Finalmente chegou o feriadão. Laura e Clau foram encontrar Marquinho no sítio de seu tio. Depois de um dia longo de pescaria, cavalgada e banho de cachoeira, os três se divertiam contando histórias em volta da fogueira. Bom, criançada, agora tá na hora de ir pra cama, né? Vamos lá? Ah, criançada? Você tá doida, tia Clau? A gente é adolescente. Tá certo, então. Adolescentada, pra cama. Ah, Clau, deixa a gente ficar acordado mais um pouco, vai. Depois eu quero ver quem vai acordar cedo pra cuidar dos bois e das vacas com seu tio. Vocês não queriam ver como ele tira o leite da vaca? Além do mais, lembra da mangueira perto do rio? A gente pode ir lá de manhã colher umas mangas. Que tal, Laura? Verdade, eu tinha esquecido totalmente das mangas. Vamos aí, Marquinho, vamos aproveitar que a gente tá meio cansado, não tem internet mesmo, vamos dormir. Ai, ai. Sempre sou convencido pela sua gulodice. Ah, eu nem sei porque eu me importo com você. Se não quiser, também não vem. Mas também depois não fica resmungando de sono amanhã. Ai, não sei como eu aguento vocês, viu? E todos foram pra cama. A noite fresca, o cheiro de mato e o barulhinho dos grilos tiveram efeito de um sonífero para Laura, Clau e Marquinho. E então o galo Barnabé começou a anunciar a chegada de um novo dia. Esse Barnabé é chato. Se você acha o Barnabé chato, quero só ver o que você vai achar quando o Marquinho entrar aí. Bom dia, meninas! Vamos acordar que minha tia já tá preparando café. E a gente tem que ir com o tio tirar o leite. Ele tá lá esperando. Já tamo indo, Marquinho. Todos despertos, com exceção da Laura, que ainda resmungava, foram até o curral ver a ordenha das vacas. Laura ficou com um pouco de receio de tomar o leite recém-tirado, mas entrou no embalo dos outros e ficou surpresa quando percebeu que ele já saía quentinho. Depois se empanturraram com o café da manhã preparado pela tia do Marquinho. Tinha broa de milho, bolo de chocolate, doce de leite e um monte de queijos diferentes preparados ali no sítio mesmo. A manteiga derretia no pão que acabara de sair do forno. Gente do céu, se eu ficar aqui muito tempo, eu vou engordar uns 10 quilos. Meu tio fala que a gente pode comer à vontade que não engorda, Clau. É só pegar a enxada depois e capinar um pouco o cafezal. Bom, gente, vamos buscar as mangas? Mas você ainda quer comer mais? Ah, até a gente chegar na mangueira já vai dar fome de novo. É uma baita caminhada. É uma boa. Pelo menos a gente não precisa pegar na enxada, né, Marquinho? Depois de alguns minutos, os três chegaram até a mangueira exuberante perto do riacho. Nossa, como essa mangueira é grande! Meu tio me contou que ela deve ter mais 100 anos. Deve mesmo. Olha só a altura dela. Bom, independente de quantos anos ela tem, o mais importante é que ela tá cheia de manga. Eu vou subir pra pegar aquelas ali de cima. Ah, eu também vou! Cuidado, Laura! Lembre-se de que você não sabe subir em árvores. Cuidado, Laura! Ai! Ai! Laura do céu, caramba. Você se machucou! Ai. Tá doendo alguma coisa, Laura? Ai, devagar. Doeu. Calma aí, não mexe. Tô descendo. Ai. Ai, acho que foi o... Ai. Ai, o braço, tia, o braço. Ai, dessa vez o pouso não foi muito bom, não. É aqui que dói? Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, devagar, devagar, Marquinho. Assim. Ai. Você consegue mexer o braço, querida? Eu consigo, mas... Tá doendo muito, tia. Bom, vamos pegar o carro e dar um pulo no pronto-socorro. Ainda bem que a cidade fica pertinho. Espera aqui que eu vou lá correndo avisar o tio e a gente volta com o carro. Algum tempo depois, todos já estavam no pronto-socorro. Como o pulso de Laura não parou de inchar, O médico, que tentava manter todos calmos, pediu uma radiografia do braço da garota. Ai, tia, por que eu preciso de radiografia? Ai, Laura, é pra você ver se não quebrou ou trincou algum osso do braço. Olha como tá inchado. Mas será que dói pra fazer essa radiografia? Eu nunca quebrei nada. Dói nada, Laura. Você nem vai saber que tá sendo radiografada. Lembra quando eu levei aquele tombão com o skate? Tive de tirar a radiografia até da cabeça. Mas como é que funciona esse negócio de raio-x? É, Clau, como funciona esse troço? Ah, gente, é fácil. É como se fosse uma fotografia. Só que aí vai aparecer o esqueleto. Não tô entendendo nada. Bom, lembra que eu expliquei pra vocês outro dia que a fotografia é o resultado da exposição dos íons de prata do filme à luz? É, eu lembro sim, Clau. A prata reage com a luz e escurece. Então as imagens são impressas de acordo com a quantidade de luz que chega até o filme. Ah, é isso. Me lembrei. Mas então o raio-x é uma fotografia? Mais ou menos, Marquinho. O processo é parecido. Mas o que imprime a imagem na fotografia não é a luz, e sim o raio-x. Muito bem. Essa história de raio-x está ficando interessante. Mas como o tempo voa, ela fica para o nosso próximo episódio. Até lá. Se você quer saber mais sobre as verdades inventadas da Laura, entre no seu blog e acompanhe por lá os textos de nossa querida personagem em suas reflexões sobre suas experiências imaginárias e os personagens que encontrará ao longo da nossa radionovela. Acabou de ouvir mais um episódio de Verdades Inventadas, radiodramaturgia produzida pelo Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, com apoio da Rádio UFSCar e da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico FAI UFSCar. Roteiro, Maitê Bertolini e Tárcio Fabrício. Revisão, Adilson de Oliveira e Mariana Pezzo. Produção, Mário Righetti. Desenho de som e edição, Daniel Roviriego. Direção, Maitê Bertolini e Mário Righetti. Larissa Cardoso é a Laura, Matheus Chiarati é o Marquinho, Norberto Carias faz a voz do narrador e grande elenco. Saiba mais sobre as experiências imaginárias de Laura visitando o seu blog viagensdalaura.wordpress.com. Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.